Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Rádio à Tarde. Como já sabe, sempre agora aos domingos, entre as 16 e as 19 horas, aqui comigo, Carlos Bonaparte. Eu vou fazer-lhe companhia nas próximas 3 horas, nos próximos 180 minutos, e espero que considere esta companhia a melhor dentre aquelas que tem à sua disposição. Espero que sejam muitas, não é? Porque quanto mais companhia tivermos, melhor, e tem a vantagem de que ter a companhia radiofónica não impossibilita de ter outras companhias, não é? Portanto, ora bem, hoje é dia 11 de Abril e nesta emissão vamos começar com música portuguesa, é verdade. Vamos começar no ano de 1964 com o tema Os Bravos, de Zeca Afonso, e vamos depois ouvir Os Meninos do Uambo, na voz de Paulo de Carvalho. Vamos depois ficar ainda com Dulce Pontes e o tema Povo Clavas no Rio, e vamos finalizar com Recuerdos, de Luz Casal. É uma cantora espanhola que, de facto, tem muito sucesso, fez muito sucesso, tem uma carreira já bem longa. E pronto, vamos então recordar este tema fantástico, que é dos mais conhecidos desta cantora bem carismática e sem igual. É desta maneira que iniciamos esta emissão, deste domingo à tarde. São 3 horinhas que espero então que sejam do seu inteiro agrado. Eu, Carlos Bonaparte, farei tudo para que assim seja. Deixe-me só manifestar a minha alegria, o meu contentamento. Sabe quantas horas nós vamos estrear agora quando chegamos a maio? Para já, são 21, mas ao início da semana eram apenas 8. Já viu? Nós vamos ter muitos conteúdos novos, vão ser novos programas, muita coisa vai mudar aqui na Antena Web, vamos estar recheados de novidades para si. E se agora a Antena Web é a sua rádio de preferência, então imagine daqui a menos de um mês. E bom, vem a música, eu volto depois para lhe trazer mais um bocadinho de conversa e mais umas quantas músicas. Até já! Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, com meu vestido vermelho. Bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo, o que eu vi de lá mais bravo, bravo meu bem, foi o mansinho coelho. Bravo meu bem, foi o mansinho coelho. São brancas, as ondas do mar são brancas, bravo meu bem, e no meio amarelas, bravo meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce, bravo meu bem, para morrer no meio dela. Bravo meu bem, para morrer no meio dela. Bravo meu bem,

a tua vida, não. Ai, povo, que estou eu de volta depois de ficarmos com Luz Casal e Recuerdos, um tema muito bonito que então aqui recordamos. Ora, ao correr do tempo vamos recebendo novos comentários, novas sugestões, novos pedidos musicais. Deixo-lhe o nosso endereço geral.radioantenaweb@gmail.com para que também nos possa então escrever e deixar também o ouvinte a sua sugestão, a sua opinião. Se ainda não o fez, é uma oportunidade para não, é uma oportunidade para o fazer enquanto está em casa sem fazer nada, ou enquanto está, enfim, no e-mail, a navegar, a ver mensagens, a ver umas coisinhas engraçadas e tal. Mas se tem ali alguma opinião para nos dar e até agora não sabia propriamente como é que havia de o fazer, então cá está, geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então, pronto, na nossa caixa de comentários, que está presente no final de todas as páginas do nosso site, basta lá chegar e tenha um limite de caracteres, realmente, e coisa que o e-mail não tem. Mas também dá menos trabalho, também é um facto. Portanto, é só chegar lá, pôr nome e comentário, nem precisa de pôr lá e-mail, tem lá uma pessoazinha se quiser pôr o seu e-mail, mas nem é obrigatório. Portanto, enquanto que no e-mail é obrigatório, enfim. Bom. Vamos continuar com a música nesta emissão e vamos recordar um tema de 1945. Chama-se Ai Moraria e é uma interpretação da fantástica Amália Rodrigues. Tinha apenas 25 anos quando cantou este tema. É das primeiras gravações, eu ia dizer que era a primeira, mas não necessariamente. É das primeiras gravações de Amália Rodrigues, que então aqui trazemos à antena do ano de 1945. Chama-se então Ai Moraria. Vamos ficar depois com Natécia Barreto e Felicidade. E vamos ainda ficar com uma música também, com uma música de Mísia, chama-se Unicórnio Azul. Vamos finalizar com Se o Amor Se Vai, na voz dos Diapasão. É um daqueles temas para recordar do ano de 1988. E bom, são então estas as quatro músicas que se seguem nesta emissão de domingo à tarde. Hoje estamos mais em português, daqui a bocadinho vamos até outras paragens, mas para já é o que temos. Espero então que esta seja a companhia que mais lhe agrada. Como disse, vou fazer tudo para que assim seja. E deixe-me agradecer-lhe por estar desse lado, pois não tenha a mais pequena dúvida de que a sua sim é a companhia que mais me agrada, que mais contente me deixa. Sabe que vamos recebendo comentários, vamos recebendo sugestões, opiniões, nós vamos recebendo muita coisa. Nos últimos dias nós temos recebido imensas coisas e é bom, sinto-me feliz por isso, porque nós de facto somos quem está deste lado, atrás do microfone, a gravar as emissões. Infelizmente não é em direto, mas gravamos as emissões para si, caro ouvinte, mas cá está. Para si, caro ouvinte, se você não tivesse isto, não fazia sentido nenhum. Portanto, quando o ouvinte nos escreve, quando o ouvinte nos pede músicas, não tem ideia o bom que é nós recebermos estes seus pedidos, estas suas sugestões. Por exemplo, é bom nós sabermos o que é que o ouvinte mais gosta de ouvir ou o que é que o ouvinte mais gostaria de ouvir na antena web. Estamos a fazer todos os possíveis para corresponder exatamente na percentagem escolhida, digamos assim, na percentagem marcada. Estamos a fazer tudo para o agradar. Bom, e acredito que vamos continuar a fazê-lo sempre, porque o ouvinte é o motor de todo este projeto. E se a Antena Web hoje é aquilo que é, e se em maio promete ser aquilo que está previsto, salvo algum imprevisto muito grande, mas, portanto, se a Antena Web está como está agora e estará como estará em maio, é apenas, ou a partir de maio, é só por um simples motivo. Porque o ouvinte está desse lado e porque o ouvinte merece. E merece ainda mais, e nós vamos trabalhar ainda mais para conseguirmos alcançar aquilo que o ouvinte merece. Vamos tentar dar-lhe o melhor que conseguirmos. Aliás, como sempre fizemos, mas o melhor, enfim, nós vamos conseguindo felizmente cada vez mais. E ainda bem, porque nós queremos mesmo agradá-lo a si, caro ouvinte. Acredite que é mesmo o ouvinte o motor deste projeto. E bom, venha a música, já chega de conversa, não é? Pois, eu sei. Venha então a música, um forte abraço, até daqui a alguns minutos. Velha rua da Palma, deserto fadista. De cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento como lamento levou consigo, comigo. Ai, moraria de roxinóis nos beirais, vestido cor-de-rosa dos perfumes tradicionais. Ai, moraria das profissões a passar, sua medida. Meu unicórnio azul, aquele que era meu, bastante eu deixei e desapareceu. qualquer informação, de certo eu vou pagar. As flores que deixou, não me querem falar. Meu unicórnio azul, ontem desapareceu. Não sei se me deixou, nem sei se se perdeu. Mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. E se alguém souber de que deu uma informação, 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Unicórnio azul, ontem desapareceu. Adeus. Meu unicórnio e eu fizemos amizade, um pouco com amor, um pouco com verdade. Com seu chifre de anil pescava uma canção. Sabê-la repartir tinha por vocação. Unicórnio azul perdi o rastro seu e pode parecer até um fado meu, mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. Mesmo que fossem dois, eu só queria aquele. 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul, ontem desapareceu. Sofre o coração quando já não está sob a luz da lua. As pequenas ruas já não são iguais. Se o amor se vai, se o amor se vai, pobres namorados separados por razões banais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo choram por momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo o que se passa já não tem mais graça. Nada satisfaz, mas o amor está. sentido, tudo é permitido, tudo fica em paz. Seu amor se vai, seu amor se vai. É que a gente aprende, é que a gente sente a falta que lhe faz. Seu amor se vai, em dar as flores, se não há amores para conquistar. Se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos fez sonhar. Mas se o amor está, tudo de verdade, e a felicidade chega para ficar. Tudo o que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo quando estou contigo. O amor está, se o amor se vai, as flores, se não há amores para conquistar. Se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos fez sonhar. Mas se o amor está, tudo de verdade e a felicidade chega pra ficar. Tudo o que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo quando estou contigo. O amor está. Vamos prosseguindo nesta emissão do Domingo à Tarde, aqui sempre na Antena Web, aos domingos, entre as 16 e as 19 horas, comigo, Carlos Bonaparte. Ora bem, vamos para um intervalo, mas isso é daqui a pouco, porque para já há tempo para mais 4 músicas. E agora vai ser assim, nós vamos arrancar de Portugal e vamos fazer uma pequena viagem por esse mundo fora. Vamos até à Venezuela, vamos passar pela Rússia e acabar em França. Ou seja, vamos ficar assim. Vamos começar com Ana Rita e o tema Fado. Ana Rita é uma grande cantora. Como já ouvi dizer há pouco tempo, canta que se farda. Só é pena é não ser de facto conhecida. Esta parte já não me disseram, só que acrescento. É verdade, é mesmo pena não ser conhecida. É uma cantora que anda no mundo da música, já lhe vou dizer há exatamente há quanto tempo, há uns 16 anos, mais coisa, menos coisa, que anda neste mundo da música, se até não for há mais. O problema é o do costume. Não é conhecida, não sei porquê, se surpreende-me, não sei porquê, quer ela, quer nomes como Pedro Barroso, Jorge Fernando, não sei porquê que não são assim conhecidos. O Fausto dele, de facto, o que mais se conhece é Cana Verde, vá lá, ao menos isso. Mas pronto, é assim, o mais importante é que estes artistas continuam aí, continuam neste mundo da música, enriquecendo cada vez mais a nossa história musical portuguesa. E então, Ana Rita com o tema Fado. Vamos ficar depois, ora disse que íamos até a Venezuela, não é? Vamos ficar depois com Isabel Pantoja e o tema... Me Quero Confessar, se não está correto, Me Quero Confessar, é um tema lindíssimo desta cantora venezuelana, um dos mais marcantes da sua carreira, quanto mais não seja, pela sinceridade com que canta este tema. Aliás, já é típico nesta cantora, mas era uma balada que naquela altura era, de certa forma, uma quase novidade. Vamos depois passar pela Rússia para ouvirmos a fotografia da cantora Irina Login, aliás, Irina Alegrova, e vamos acabar em França para ouvir um dos mais recentes trabalhos de Elsa Langini. É de 2008 e chama-se Ozé. E bom, são então estes os 4 temas que lhe trago nesta emissão do Domingo à Tarde e depois então um pequeno bloco publicitário, o primeiro aqui desta emissão. Espero então que continue sintonizado na antena web. Espero também que esteja a ser a sua uma agradável companhia para si. E bom, já sabe, alguma coisa sugira geral.radioantenaweb@gmail.com. Isto porque a rádio é nossa, mas é sobretudo sua. E portanto, sinta-se à vontade. Bom, vamos à música. Eu volto depois daqui a alguns minutos, depois das músicas e depois dos comerciais. Até já, fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Alma pura, grande amor. si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño. Estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas y he cantado bajito alguna nana. Que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero Web, un caso serio na radiofonia. Thank you. что исправить фотография. 9 на 12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправить. Que l'on s'en remettra. Tu relèves les paupières vertes, bleues, des nuits blanches passées autour de tes yeux. On croise le fer et je croise les doigts. Si le parti s'est effondré, la campagne reste belle. Osez tendre nos bras vidés, revenir. Osez prendre des courants contraires, revenir à quai. Des champs qui s'étendent et le vide laissé. Après autant d'efforts, il nous reste des sourires de dingue. Osez tendre nos bras vidés, revenir. Osez prendre des courants contraires.

Cá estou eu de volta. Iniciamos esta segunda parte com esta brilhantíssima música de Mariah Carey, Can't Live. Bem, a música não é original dela, mas é uma reinterpretação e muito, mas muito bem conseguida. Vamos agora ficar com a música, aliás, uma música muito gira, chama-se Non C'è e é de Laura Pausini, mas eu por acaso sei como é que se chama, é mesmo assim, Non C'è, não sei. Vamos ficar depois com a música e a voz de Leandro, Tens Que Dizer-lhe Esta Noite, uma música muito bonita deste cantor português, depois Amor Intemporal, de José Alberto Reis, e ainda uma música de Mariana Rosenberg. Música muito bonita e que lhe deixo depois então desta música de José Alberto Reis. É desta maneira que andamos entre lá e cá, entre o estrangeiro e Portugal. É bom quando vamos tendo esta cultura a girar à nossa volta, ou nós à volta dela, como ouvinte mais se sentir confortado. Bom, são então estas as quatro músicas que nos fazem prosseguir nesta emissão do domingo à tarde para este dia 11 de abril de 2010. Venha a música, até já! Telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli. Non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è vita per me più, non c'è altra ragione che mi liberi l'anima. Stop.

na lua. És ainda o meu sonho de mulher. O tempo que o encanto não levou, para mim só te transformou. Deste o raio a estrela mor. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos dedos. Passa o tempo e estás melhor. Ora, na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde foras ou que houver. És ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde foras o que houver. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Was hilft es? Ja, was hilft es? Denn du trägst. estamos nesta emissão, apresento-lhe agora 4 musiquinhas da Eurovisão. É verdade, são 4 músicas, todas elas bonitas, todas elas marcantes, e uma delas ainda não foi, porque o festival ainda não se realizou, mas quando se realizar vai ficar então para a história. Estou a pegar a música de Filipe Azevedo, mas isso já lá vou. Vamos em primeiro lugar ficar com Das Alte Karussell, que é como quem diz o velho carrossel. É uma interpretação fantástica de Lisa Sia e que trazemos à antena. Uma música de 1956, foi a primeira participação da Suíça. Se ouviu porventura o festival, aliás, os histórias da Eurovisão, já sabe um bocadinho mais sobre esta Lisa Sia. Depois vamos ficar com Nono Letà, uma música fantástica de 1964 de Gigliola Cinquetti, uma cantora que depois acabou por não se ingrar no programa da música, mas ainda lá esteve durante muito tempo. Vamos depois ficar com, aí sim, Filipe Azevedo e o seu fantástico Há Dias Assim. É uma música incrível que, quando for a Oslo representar Portugal, se ela cantar tão bem como cantou aqui no Festival da Canção RTP, nós vamos ter com certeza um bom lugar. Não tenha a mais pequena dúvida disso. E se porventura não tivermos, saiba que merecíamos. E portanto, isso já é um conforto. Mas bom, isso só se saberá depois em maio na interpretação no Festival da Eurovisão. Vamos ficar nesta emissão também com a música de Ioana. A música chama-se Is It True? É uma música lindíssima desta cantora irlandesa que, entretanto, tem feito um sucesso estrondoso no seu país. Não ganhou o Festival da Eurovisão, mas por pouco. Também se diga que o primeiro lugar foi bem entregue. E bom, posto isto, somos então estas 4 musiquinhas que espero então que sejam do seu agrado. E venha a música! Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Da hilft auch kein Plattieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus, und manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Die Kleinen und Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr. Karussell, du.

Antena Web. Say you really know me, you're not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors, are they only rumors, are they only lies? Preparando para mais um intervalo nesta emissão do domingo à tarde, mas ainda há tempo para mais 4 musiquinhas, como aliás já vem sendo habitual. Vamos ficar agora com Paulo Gonzo e o tema Espelho de Outra Água. Vamos depois ouvir, aliás, vamos depois viajar até à Hungria para ouvirmos Kati Kovács com a Festus Akeksvek e Arangozo com este seu Zetnopuk. É um tema que, aliás, não lhe será propriamente estranho aos seus ouvidos, pois, afinal, este tema até é conhecido. Só que vamos aqui ouvi-lo numa versão turca e, aliás, húngara e muito bem interpretada. Acredito, é uma música, aliás, é uma interpretação fantástica. Já vai ver depois quando ouvir a melodia, é a seguir a Kati Kovács. Quando ouvir a melodia, vai ver que a conhece de algum lado. Vamos, por fim, ficar com Oli Martin e o tema Mônica. É um tema alemão, muito bonito, é um tema fantástico e que vai então encerrar esta segunda parte desta emissão do domingo à tarde para este dia 11 de abril de 2010. Deixe-me só reiterar mais uma vez aquilo que é verdade e bem verdade. É um prazer imenso estar consigo deste lado, saber que nos ouve, saber que, enfim, que a companhia, que gosta da companhia que nós lhe fazemos. Acredito que nós trabalhamos todos os dias para o agradar um bocadinho mais. E o que vai acontecer em maio é precisamente o resultado desse trabalho, é o resultado desse empenho da nossa parte em conseguirmos cada vez mais e melhor para si, caro ouvinte. e em todas as áreas vai ter ali algo de novo para descobrir quando chegarmos a maio. Mas isso é quando chegarmos a maio. Para já nós estamos aqui muito quietinhos, nada se passa. Em maio nós vamos fazer a revolução. Não é no dia 25 de Abril, não é no dia 1 de Maio, mas é no dia 4 que a revolução começa. É quando a Rádio Antena Web começa o seu 5º mês de vida. É verdade. Quem diria que nós chegaríamos a este patamar? Bom, assim se previa, como é lógico, mas de todas formas, da nossa parte havia sempre algum receio que algo corresse mal. Bom, assim não aconteceu, ainda bem. Hoje descobrimos que, enfim, só temos motivos para sonhar, para ter esperanças de que tudo pode correr bem. E, mais uma vez, este sucesso que tem a Antena Web, estes cerca de 1500 programas descarregados no mês de março, estes mais de 700 descarregados no primeiro terço do mês de abril, são destes os motivos que nos fazem agradecer-lhe e querer fazer ainda mais por si. Porque, de facto, é como digo, o ouvinte é o motor, é o motivo da existência da Antena Web. E bom, vamos à música. Espero então que esteja em boa companhia. Espero que goste da companhia que lhe faço, das músicas que lhe levo. Espero, enfim, estar então a ser um momento do seu agrado. Venha à música, eu volto depois dos comerciais. Até já! E olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Manto imenso de água, um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Sopro de ar faz girar um mundo real. Raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente, fiel como ninguém. Faz da vida paixão, energia que toca sempre mais alguém. Trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós vive a arte de ser parte de um mundo melhor. Eu sei.

sejam bem-vindos à terceira parte desta emissão do Domingo à Tarde. É o seu programa de música que vai para o ar aqui na Antena Web sempre aos domingos, entre as 16 e as 19 horas. Iniciamos esta terceira parte com a música Soviento du Jour de Mylène Farmer e vamos prosseguir mais ou menos na mesma toada. Vamos ficar com Amore. Amore é uma canção de Claudia Jung, uma cantora alemã. Vamos ficar depois com A Fine Frenzy e o tema Almost Lover, Sarah McLachlan e o tema In the Arms of the Angel, e ainda a voz fantástica de Tina Arena e o tema Aller Plus Haut. Vou depois trazer mais umas quantas músicas, mas isso é daqui a pouco, porque para já são então estes 4 temas que então agora lhe apresento. Espero que esteja a ser, ou melhor, espero continuar a ser a sua melhor companhia, espero continuar a merecer a sua presença aí desse lado. Isso será um ótimo sinal. E bom, vamos à música. Eu volto daqui a alguns minutinhos. Antena Web. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind, images. You sang me clever trick. I'd never want to see you unhappy. I thought you want the same for me. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my hopeless dream. I'm trying not to think about you. Can't you just let me be? So long, my luckless romance. My back is turned on you. Should have known you'd bring me heartache. Almost lovers always do. We walked along a crowded street. You took my stop. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Sous-titrage prosseguimos nesta emissão do programa Domingo à Tarde. Vamos agora abrir e fechar em português. Vamos começar com Tiago Bittencourt e Canção Simples. Vamos depois viajar até à Hungria novamente para ouvir os Express e Olián e Olizic. Vamos depois voltar a Portugal e vamos por lá ficar. Ouvir Rui Veloso com Porto Sentido e ainda Tim com o tema Por Quem Não Esqueci. São estes os próximos 4 temas, as próximas 4 músicas que vão seguir consigo nos próximos minutos. Eu espero que as músicas que escolhi para si estejam a ser do seu inteiro agrado. Se não todas, porque é difícil, pelo menos a maioria. Então vá, um abraço, eu volto daqui a alguns minutinhos, não quero mais deixar-lhe um abraço. Nem a si, ouvinte que nos ouve em Portugal, nem a si, ouvinte que não é português e que não está em Portugal, ou mesmo que esteja em Portugal, mas sobretudo a si, caro ouvinte, que é português, mas não está em Portugal. Português ou luso descendente, que se encontra no ZEUA, que se encontra na Roménia, na Rússia, em Espanha, enfim, pelos mais diversos países deste planeta. E bom, posto isto, agora sim vamos à música, até daqui a alguns minutos. Há qualquer coisa de leve na tua mão, qualquer coisa que aquece o coração. Há qualquer coisa quente quando estás, qualquer coisa que prende e nos desfaz. E fazes muito mais que um sol, fazes muito mais que um sol. Na forma dos teus braços sobre os meus, no tempo dos meus olhos sobre os teus. Deixo nos teus ombros para provar tudo o que pediste para me dar. E fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais. Tens os raios fortes a queimar todo o gelo frio que construí. Entras no meu sangue devagar e eu a transbordar dentro de ti. Tens os raios brancos como um rio, sou quem sai do escuro para te ver. Tens os raios puros no luar, sou quem grita fundo para te ter. Fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais. Quero ver as cores que tu vês, para saber a dança que tu és. Quero ser do vento que te faz, quero ser do espaço onde estás. Deixa ser tão leve a tua mão, para ser tão simples a canção. Deixa ser das flores o respirar, para ser mais fácil te encontrar. E fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais. Vem quebrar o medo, vem saber se há depois e sentir que somos dois, mas que juntos somos mais. Razão para seres maior, quero te oferecer o meu melhor. Quero ser razão para seres maior, quero te oferecer o meu melhor. E fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol, fazes muito mais que o sol. Te vagy az, ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, s feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a kívül

até ao final. Vamos ficar com Clemente e Vais Partir, na sua versão original. Vamos depois ficar com Ana e o tema Sonha Comigo. E por fim, Canção Grata, de Teresa Silva de Carvalho. São os próximos três temas que nos vão acompanhar até às minhas despedidas. Infelizmente o tempo passa e pronto, e é chegado ao final de mais uma emissão. Mas isso é daqui a pouco. Para já, ainda vamos desfrutar os últimos 23 minutinhos com música. E venha ela. Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim. Era o verão a nascer para mim. Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar. Era outono de um sonho a chegar. Gesto num olhar, nos teus olhos a cor do luar, nuvens de alegria e mil ventos a cantar. Era a força de querermos amar. Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Que subimos a correr quando a noite já vinha a descer. Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar, quando as ondas nos vinham beijar. Era o velho barco já sem remos para nadar, nossa cama salgada de amar. Tinhas no teu peito o bater de uma canção feita na palma da mão. Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Foste uma viagem sem fronteira e sem país, a princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar, fantasia de tanto que amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão, pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar, e num carro te vejo assinar. Vais partir. Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada. Vais partir. Antena Web. Antena Web. Nada mais existe além da pouco de ternura, é certo, mas tão pouca. Noites de insônia pelas ruas como louca. Obrigada, obrigada por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão, que bem me faz agora o mal que me fizeste, mais forte, mais serena e livre e descuidada. Sem ironia, amor, obrigada, obrigada por tudo que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita que é chegada a hora de me despedir de si, caro ouvinte. Tem mesmo de ser. A verdade é que o tempo passa, a verdade é que já estamos perto das 19 horas e, enfim, pronto, vai ter mesmo de ser, vamos ter mesmo de fechar esta emissão por aqui. Mas eu volto para o próximo domingo, para o dia 18 de Abril, para lhe trazer então mais uma emissão do domingo à tarde. Bom, como ficamos por aqui, resta-me só despedir-me e anunciar as três músicas que vão encerrar esta emissão. Guitarra Toca Baixinho, de Francisco José, depois Lara Lee, com o tema Telepatia, e ainda a fantástica voz de José Calvário, aliás, António Calvário. José Calvário também existe, é verdade, também anda no mundo da música, mas não é ele que canta, é mesmo António Calvário, que nos traz o tema Mocidade, Mocidade. É um tema muito bonito e que, enfim, acho que é um tema bonito para encerrar esta emissão de 3 horas, 180 minutos consigo, caro ouvinte. Acredite, é um prazer imenso saber que tenho esta oportunidade e saber que ela se justifica, ou seja, que o ouvinte está desse lado. E bom, 19 horinhas, isto é estranho, não é? 19 horas, ainda é de dia, ainda há sol lá fora. Pois é, isto agora é novo, não é? E daqui a pouco tempo, quando for, aliás, já agora são 8 horas e já ainda a luz do dia, não é? Mas há como é que é de explicar? Isto aqui hoje ainda vai ser mais, não é? No verão vai começar a amanhecer às 5:30 da manhã e só vai acabar, imagino, lá para as 9 da noite. Portanto, 9:30 da noite. Portanto, vai ser, é assim. É fantástico mesmo este crescer dos dias. Dá alta energia. Pronto. Enfim, bem, vamos à música. Sem mais delongas, venham elas. Guitarra Toca Baixinho, de Francisco José, Telepatia, de Lara Lee, e Mocidade, Mocidade, do grande António Calvário. Tenho a continuação de uma ótima noite. Vamos retomar as emissões às 10, com o recital, já que hoje, ou a partir de hoje, não há Antena News, como sabe. E bom, vamos à música. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web, a rádio da sua preferência. Até para a semana. Guitarra toca baixinho e alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber que estou falando de amor. Cantam os grilos no campo,

já sabia que te ia conhecer. Minha querida, era fatal. Fiz tanta força para isto acontecer. És tão bonita, meu amor. Eu não te queria perder. Já sei. Adivinha o que estás a pensar. Vim do outro lado do mar. Talvez um dia volte, não sei. Mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, quando jurámos eternidade. E a sorrir devoramos o mundo num abraço tão profundo. Telepatia, silêncio calma, feitiçaria. Deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vi. Saudade, é triste perdermos a mocidade, sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentimos que é o princípio do fim. Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa, se depois me abandonou. Corri, andei como louco, não suportando a traição. Viveu comigo tão pouco, mocidade é ilusão. Mocidade, mocidade, porque fugiste. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Thank you. perdermos a mocidade, sentirmos-nos chegar.